Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Esse é o Fate Masters Apresenta Totalmente Especial. Nesse programa estamos eu, o Mr. Mickey e Fábio, e do outro lado, o Felipe, o Dr. Felipe. A gente decidiu gravar esse podcast hoje para vamos datar esse podcast, até porque esse é um podcast que é datado. Hoje é dia 12 de julho de 2015. E ontem, 11 de julho, estivemos ambos na Anime Friends para ver o Encontro Internacional de RPG, que é parte integrante dos eventos da Anime Friends desde alguns anos. Para quem não sabe, o antigo Encontro Internacional de RPG como independente acabou, aí uns 2, 3 anos atrás a Devir passou os direitos para Yamato, a Yamato mantém junto com a Devir esse evento. E esse ano a gente resolveu ver o que estava pegando lá. Não vamos entrar nos comentários, nas críticas, na decepção de lenha que existe da comunidade com a Devir e coisas do gênero. Nós vamos comentar o que a gente achou do evento como um todo. Então, vamos começar então, Felipe, falando o que cada um de nós achou da parte, vamos dizer assim, mais geral do evento, antes da gente entrar na parte do RPG. Ah, massa. Legal, né? Galera, é o seguinte, pra comprar coisa nerd, esse evento era o evento, cara. Comprei uma caneca do Charizard, cara, coisa mais fantástica, eu vou tirar foto e vou postar. E ela ainda veio numa caixa de interrogação do Super Mario, cara. Mano, foi muito louco. Esse é legal. Pra acabar com a parte ostentação dos Fate Masters, eu comprei alguns materiais de RPG. Eu contribuí aí com a galera do RPG Nacional. Comprei o bestiário do Old Dragon. E eu vou falar, eu achei surpreendentemente bonito. Eu acho que é muito versátil pra gente, de Fate. Eu pretendo dar uma olhada melhor e de repente até escrever alguma coisa sobre como utilizá-lo em Fate. E eu comprei o Cosa Nostra, dei uma olhada por cima, é bonito. Foi um livro baratinho. E parece ser muito interessante. Eu ainda não vou falar nada porque eu não cheguei a ler. E a compra mais nerd, vamos dizer assim, é que eu comprei materiais do site Um Sábado Qualquer. Pra quem não conhece, Um Sábado Qualquer é um conjunto de tirinhas onde o autor faz pequenas brincadeiras relacionadas com a parte daquelas coisas religiosas e como às vezes as coisas não fazem muito sentido quando vistas do lado de fora, entende? É meio confuso. E ele não, antes que as pessoas fiquem putas e comecem a querer queimar o site do cara e tudo mais, ele não zoa só com a Igreja Católica, não. Ele, nesse ponto, ele não perdoa ninguém. Mas eu vou defender o cara porque, assim, é tudo escrito com muito bom gosto. Ele tenta manter um respeito bastante alto. Ele não faz piada suja, piada bizarra. Entende? Ele faz pequenas brincadeiras, tipo falar que Shiva, o deus do hindu, que os humanos conhecem ele como uma mulher de quatro braços com três dedos em cada um e peituda. Mas não é isso? Então, não, brincadeira. Não, mas são brincadeiras e tal. Eu aconselho pra quem tiver bom humor e um certo grau de tolerância religiosa, compensa muito, é muito divertido. Ok, tira. A minha outra aquisição nerd, que pra mim foi o top, foi que eu comprei o último volume de Hall Avengers, a edição definitiva. Ela foi, eu acho que, lançada na Anime Friends. Galera, eu gastei a manhã inteira desse domingo relendo os primeiros volumes. Eu tô no metade do terceiro nesse momento. Eu parei pra fazer esse podcast com vocês. E, cara, é muito bom, cara. Acho que todo jogador de RPG deveria ter lido, deveria ler ou reler Hall Avengers. É bom demais aquilo lá, cara. Eu vou falar a verdade. Era brasileiro. Uhum. Eu vou falar a verdade. Eu fiquei me segurando pra não comprar Hall Avengers. Porque tava um pouco acima do meu orçamento. Ia ser pesado, né? Eu tô com, pra as pessoas entenderem, eu tô com o meu ombro direito dolorido, porque a minha mochila, onde tava o cosplay do Roger Rabbit, mas todas as coisas que eu levei pra lá, ela começou a arrebentar e eu tive que carregar tudo num ombro só. Mas aí essa parte a gente vai entrar a hora que a gente for descer a lenha no evento, porque sim, vai ter descessão de lenha no Anime Friends. Não vamos perdoar alguns detalhes. Ok. Bom, o lado otaku foi isso. Quem queria completar a coleção de mangá foi o lugar. Pra ser honesto com vocês, eu completei a minha... Eu não tinha nenhum livro do Vinland Saga e eu queria. A Panini acabou de relançar o volume 1 e 2. Eu consegui ir lá completar os 9 volumes do Vinland Saga a um preço bacana. E pra mim, assim, foi um puta evento legal porque, meu, eu nem sonhava em ter o Vinland Saga. Eu tava até já começando a pensar em ler ele em PDF, Piratex. Porque tava difícil de achar mesmo, você não achava mais, os volumes tinham esgotados. Aí acabou de dar certo de achar os volumes lá, cara. Eu voltei com a coleção completa, com os 9 volumes lançados no Brasil até hoje. Então, opa, continuando. Não, foi isso. E então, assim, no ponto de vista geral, o evento foi muito legal. Os cosplays estavam lindos. Tinha cosplay pra todos os gostos, cosplay tanto masculinos quanto os femininos. As meninas dão um baile no cosplay, bicho. Por beleza mesmo, assim. Você olha os cosplays delas, cara. Meu, tinha uma menina vestida de Cinderela, que o Fábio viu. Aí tinha uma menina também vestida daquela princesa do Aladdin, a... Jasmine. Cara, era a Jasmine, cara. Meu, ficou então... Deixa eu falar por alto, gente. Primeira coisa, antes da gente entrar na parte do cosplay, de eu entrar, eu queria citar assim, o que o Felipe disse, não, disse sobre Anime Friends, não é só sobre a parte de completar coisas otaku, de mangá e tal. Você tinha, por exemplo, a editora Aleph trazendo absolutamente tudo de livro de ficção científica, então, Jogo do Exterminador, tudo quanto é série que você conseguir imaginar tava lá. Até Agostini estava apresentando os materiais da coleção de Star Wars, da área Star Wars deles, então o jogo de xadrez do Star Wars, que assim, se você tiver condição financeira para isso, faça, porque esses jogos são lindos de morrer. Eu tenho do Harry Potter e eu só me arrependo porque eu tô com duas peças faltando e eu não consigo comprar até hoje. Os quadrinhos de Star Wars que eles estão publicando vão ser 70 volumes, mas absolutamente tudo que sai em quadrinho, até o reboot que a Disney tá fazendo. Então pode ser a última chance de você ler essas coisas clássicas em quadrinho. Você tinha... Nossa, você tinha Aleph, que eu já citei, você tinha a New Pop, A Editora Draco, tinha o pessoal da Panini, sem ser a parte de quadrinho, de mangá. Você tinha Mitos, Juiz Dredd, Tex, pra quem conhece, então, Fumetos. Eu só achei uma sacanagem eles não terem de Landog, mas aí deve ser alguma coisa de licenciamento. Eu amo de Landog. Outra coisa legal foi a mangás independentes, cara. Eu comprei vários mangás independentes lá também. Ah, eu não comprei nada nessa parte, mas eu acho uma iniciativa muito legal. E até eu vou... Você me questionou e eu pensando bem, realmente você tava certo naquela hora. Eu não concordo tanto com ter tido espaço lá pro quadrinho do Coronel Telhada, mas aí é porque eu sou esquerdopata mesmo. Mas, na verdade, tava no direito e super aprovo também nesse quesito por divulgação do quadrinho nacional. Aliás, eu quero até fazer dois jabás, viu, pessoal? Lígia, aguenta. Fábio, vai falando aí que eu vou pegar o mangá pra ler o nome da menina. Peraí. Tá bom, então. Então, gente, tinha obviamente a parte dos chaveirinhos, das toquinhas, do chapéu dos carinhas do League of Legends. Então tinha bastante, assim, pra você torrar seus dinheiros, tinha todas as possibilidades possíveis. Também tinha a questão da parte de Harry Potter, que eu achei muito legal. Eu queria ter comprado capa da Lufa-Lufa, não tinha. Assumi que eu tava louco, mas eu cheguei lá, o rapaz falou... Eu até brinquei, depois os caras falam que Lufos não existem porque você não conseguia comprar uma capa da Lufa-Lufa. É a minha casa de coração. Nossa, antes de falar dos mangás independentes, tinha o fã-clube dos Jedi estavam lá e o fã-clube dos Trekkers estava lá. É, tava, e tava lado a lado e ninguém tava se pegando. E mais engraçado, eu cheguei uma hora e eu gritei: saudações de Arkon. Aí os caras responderam e tal. Pra quem não sabe, Arkon é o planeta principal, assim, de alienígenas da série Perry Rodan. Fantástico. Então foi muito descontraído, um clima muito bom. Sério, gente, vai ter semana que vem um evento. Se você tá ouvindo isso agora e tem vontade de ir, cara, pode ir, que o evento tá muito legal. O evento, a parte de RPG eu achei imensa, né? A gente pode pular já pra parte. Ah, não, deixa eu falar antes de falar. Faz o jabá e eu faço, eu falo rapidinho dos costumes. Galera, que a gente entra. O mangá Josei é um mangá orientado pra histórias de romance. É, publicado pela Lígia Zanella, eu comprei. Cara, a Lígia é uma menina que você olha pra ela assim, os olhos dela brilham assim. Você tem certeza absoluta que ela redigiu o mangá dela, que ela fez o mangá dela assim com muito amor. Assim, você olhava pra ela assim, e ela falando do mangá dela, você olha e fala: pô, meu, é isso que precisa, sabe? Pessoas que realmente amam o que fazem assim. E eu até comprei o mangá dela, não gosto do estilo José, assim, acho meio. Ah, mas eu. Simplesmente pelo amor que ela mostrou que ela tinha, eu falei: caramba, vou comprar esse negócio. E outro cara que eu gostaria de falar é o Ricardo Bastos, com o Sky of Bold. É uma história que se passa, é um mangá de ficção científica brasileiro. E ele é o seguinte: ele se passa 1000 anos depois da Terceira Guerra Mundial. E o cara é guerreiro mesmo, porque ele já publicou 7 capítulos. Do mangá dele, cara. Eu tô aqui com todos os volumes. O meninão guerreiro mesmo, cara. Ele vai lá e publica e continua. Tá mantendo, né? O ano passado ele trouxe alguns, esse ano trouxe outros. E tá mandando bala. Eu achei fantástico isso, sabe? Ô, meteu a cara no mercado mesmo e resolveu trabalhar com isso. Porque você, cara ouvinte, quero ver você falar pra mim um autor de mangá independente brasileiro, cara. Eu até então não conhecia nenhum. E nota, HQ e mangá são diferentes. HQ eu conheço vários, mangá, esse foi o primeiro contato que eu tive com o autor de mangá mesmo, né? Então eu achei super válido, super bacana. E eu espero realmente que esses caras consigam. Eu espero que a JBC, a Nova Sampa, a New Pop, alguma editora de mangá brasileiro faça o que a Shonen faz no Japão, que ela lança um Shonen Magazine semanal. E nesse Shonen Magazine eles trazem um capítulo de cada mangá que as pessoas levam até eles, né? E quando o mangá se torna muito bom, eles publicam depois o mangá no formato que a gente conhece que chega no Brasil. É por isso que os mangás que chegam no Brasil sempre são relativamente bons, porque eles já passaram pela seleta escolha do público brasileiro, do público japonês, né? Então, por exemplo, assim, o mangá chega. Se o público japonês não compra, ele nunca vira nenhum mangá exclusivo, ele só fica naqueles capítulos achotinhos. Há controvérsias quanto a isso, aí entra a questão de popularidade versus qualidade, mas não vem ao caso aqui. Pra quem quiser saber mais, eu vou fazer um jabá indireto, que é o podcast Ao Quadrado, que é do pessoal do site Mangá Ao Quadrado, ou Mangatologia, eu não lembro agora o nome do site, mas é muito bom. Eu gosto muito, ouço bastante, aprendi muito sobre mangá com eles. Enfim, antes de entrar no RPG, uma citação rápida. O cosplayer, as cosplayers, gente, não é só aquela coisa que você tem na cabeça, que é só aquelas meninas que usam cosplay pra mostrar peito, coisa do gênero. Não, gente, tem cosplayers lá que são extremamente sérios, bonitos, bem feitos. Essa mulher que eu tô falando, a Cinderela, para as pessoas terem noção. Antes de abrir Anime Friends, e essa vai ser uma das críticas nossas, caiu uma chuva torrencial. A hora que a gente entrou, a gente tava muito molhado o chão, mas molhado de verdade. Então, você imagina a mulher andar com um vestido gigante de festa. A mulher fez um cosplay da Cinderela, segundo o filme, e é um vestido enorme, mas lindo de morrer. Eu fiquei imaginando, cara, o estado que essa bagaça vai chegar em casa vai ser só Deus, só por Deus. Eu falo porque todo mundo sabe, eu publiquei isso na comunidade, eu fui de Roger Rabbit. As minhas pantufas estavam totalmente úmidas e sujas a hora que eu cheguei em casa. Ainda consegui lavar e tal, mas enfim. Tinha cosplayers lindos de outros personagens, assim, tinha a Jasmine que o Felipe citou, eu vi gente, aquelas cosplayers mais básicos, tipo Mario, tinha um Wario que eu vi que tava muito legal, não o Mario, o Wario, tinha gender swap também, pra quem não sabe, é, por exemplo, o cara faz um cosplay, mas tipo, como seria aquele personagem se fosse uma mulher ou um homem? Tinha muito gender swap de Mario que tava bonito. E não tava apelando também. Tinha criança vestida com cosplay de Frozen. Tinha uma mulher de Elsa que o vestido dela também, a hora que eu vi ela pegando o vestido, a cauda tava ensopada, a cauda da saia totalmente ensopada, mas tipo, o pessoal ali na batalha. Ok, já otacamos demais, vamos para o que interessa, que vocês querem ouvir. RPG e o que a gente foi fazer no Encontro Internacional de RPG. Isso aí. Então, pra quem não sabe, não tá acompanhando aí a comunidade há um certo tempo, entrou talvez na Umbra ou foi pra Narnia ou qualquer coisa do gênero, eu coloquei algumas aventuras minhas pra mestrar lá no Encontro Internacional de RPG como voluntário. E duas foram aprovadas, uma do Destino dos Desenhos Animados, a outra do Contos de Fadas do Espaço. A primeira parte, a aventura do Contos de Fadas do Espaço, foi um desastre, e eu vou falar depois porque ela foi a última. A primeira, que foi a dos Desenhos Animados, eu vou dizer uma coisa, o pessoal tava meio que causando no início, porque era pessoal acostumado com D&D e 3D&T. Tipo, eu falei pro pessoal dos aspectos e tal, eles entenderam legal. Mas tipo, o cara achou que o tempo todo ele tinha que ficar fazendo gracinha, ficar fazendo palhaçada na aventura. Aí eu falei, não cara, não é porque um desenho tem que ser engraçado que ele tem que ser idiota. Ele tem que ser engraçado, não precisa ser necessariamente aquela coisa boba, extremamente boba. Você narrou pra Minions então, é? Não, pior que Minions. Pelo menos nesse início estava pior que os Minions. Nossa. Eu tenho que admitir. Mas depois, conforme o pessoal foi engrenando, entendendo o cenário, entendendo as mecânicas, até pelos erros de rolamento, e eu dando pequenas sugestões do tipo, ó, você rolou mal, queima um aspecto, queima um ponto de destino num aspecto e tal. O pessoal começou a, principalmente esses dois caras que estavam, eram os únicos que tinham personagens de desenho na mesa, eles foram entendendo e aí começaram a usar de uma maneira tão louca que assim, em qualquer outro sistema o mestre já falaria, é apelação, eu já falei, quer saber, dane-se, tá legal. É, tanto que a resolução final, eles tinham que descobrir da onde estava vindo o caldo, que é a substância que mata de uma vez por todo um desenho animado. O que que eles fizeram? Um deles era um rato que tinha uma façanha de encolhimento. O outro era uma águia, que ele tinha façanha de voo. Tinha façanha, não, tinha o aspecto de voo. O que que eles fizeram? A águia voou, pegou o... Eles se entupiram de tudo que o cara precisava, ele se encolheu. A águia jogou ele. O cara, digamos assim, entrou de paraquedas, de maneira literal. Entende? E ele tava infiltrado como escuta pra polícia. É, pro resto dos personagens policiais ouvirem o que tava acontecendo. Enquanto isso, eles foram arrumando provas até conseguir um mandato de busca para o resto do time invadir a empresa. E isso que era uma empresa grande e tal, na descrição ela tem contrato até com o Ministério, com o Departamento de Defesa norte-americano e tudo mais. Aí eles conseguiram resolver muito legal a aventura. Na batalha final teve um momento que o cara... O outro personagem de desenho, a águia, ela fez um momento barbariana do Kung Fury, tirou uma Tommy Gun e começou a atirar pra todo lado, pra fazer fogo supressivo e conseguiu com isso eliminar um tanto de gente. E foi muito... Eles souberam aproveitar muito legal a questão dos aspectos, aspecto de cenário, aspecto de cena... Eles foram pegando muito rápido o jeito. Foi muito bom nesse quesito. Assim, parabéns. Eu não lembro agora o nome das pessoas. Se elas estiverem ouvindo, cara, vocês mandaram benzão. Parabéns mesmo. Aí a outra aventura, bem, eu não sei se é culpa minha, então eu vou fazer talvez uma meia-culpa meu, um desabafo. Eu achei que a aventura flopou do que eu tava preparando. Talvez pro pessoal que pegou, pode até ser que tenha sido divertido. O grupo da tarde que jogou a aventura do Conto de Fadas do Espaço, no caso era a Base Perdida, eles alegaram pra mim, assim, eu pergunto tal, qual a experiência, aquela coisa básica. Eles falaram, a gente já jogou alguma coisa narrativista com um pezinho em D&D, em old school RPG. Ah, eu pensei, tá, provavelmente Dungeon World, DCC, Old Dragon, né? É o que vai na tua cabeça na hora, não é, Felipe? É, não, com certeza. Aí o que que aconteceu? Lá vou eu mestrar. Primeira coisa, um dos personagens era um pirata. Aí eu falei, bom, eu vou introduzir esse cara um pouco à parte, porque começa a aventura com um sinal de socorro de uma nave, um sinal de socorro da categoria, da pior categoria possível, que foi emitido. Ah, só pra... antes que você fique puto, é um cenário de Tecno Fantasy. Então, se eu falar alguma coisa que não seja fisicamente possível, você é obrigado a soltar a aceitar o dedo da tecla E. Ah, não, cara. Relaxa. Beleza? Ok, vamos lá. Aí os outros personagens, eles foram convocados pra fazer essa missão e tal. E tipo, no meio da convocação, o que é normal você fazer, assim, se você realmente jogou narrativista? Ah, o que se espera pra encontrar lá? Ah, mas a nave era de que jeito? Tentar tirar alguma informação adicional, né? Os caras simplesmente, ah, tá, beleza. Ok, isso matou um NPC que... a chance de eu introduzir um NPC que eu achava importante. Então, mas até aí beleza, até aí, bom, vamos ver o que eu consigo rolar. Aí eu mudei o clima um pouco, entrou num clima meio Dead Space. Entende? Já que na base tinha uns bichos que era tipo são meio que os Borgs desse cenário. Aí os caras começaram a entrar e tipo, primeiro que eles quase se tretaram. Depois que a qualquer momento eles ficavam querendo comunicação com o mundo exterior, com a cidade, com o local de onde eles tinham partido. Só que o que eu tinha feito? Esse local era numa estrela de nêutrons. Sim. Aí eu procurei estudar um pouquinho, então você me... E eu fiz o quê? Essa estrela de nêutrons ficava mandando sinal eletromagnético que cortava a comunicação ansível. A comunicação acima da velocidade da luz. Ah, então eles não tinham... Eu vou te adiantar uma coisa. É o seu cenário de sci-fi. Se você quiser falar que meu peido corta a comunicação, ele vai cortar a comunicação. Tudo bem. É que eu tô só esclarecendo. Então, é que assim, eu gosto de fazer... Eu não queria que fosse também totalmente... Eu queria que ele fosse plausível, embora não necessariamente seguisse as regras físicas, entende? Entende o que eu quero dizer? Ah, tudo bem. Então, aí o que acontece? Ao invés dos caras fazerem alguma coisa diferente, tipo, a gente vai tentar colocar uma nave fora da zona eletromagnética pra tentar criar um beacon, alguma coisa assim. Não, os caras, beleza. Foram meio que tocando foda-se. Aí quando começou a ter... A hora que esses Borgs, que são os Pigs, eles começaram a atacar. Os caras, não, a gente vai bater neles. Eu falando, gente, cada vez que você bate um, vem três, vem quatro no lugar. Os caras não entenderam. Chega uma hora, cara, vocês vão morrer desse jeito. Vocês querem conceder? Vocês vão conceder? Vocês querem se render? Esses caras vão matar vocês. Ou coisa pior. Legal, né? Aí os caras, beleza. A gente se rende. Eles fugiram num elevador. Esse elevador já existia, já era previsto. Aí os caras, vamos apertar qualquer botão. Que os botões estavam lá numa língua arcaica, que eles não entendiam. Justamente por causa do NPC que eu introduzi, assim. Não era só pra aquele NPC saber, mas tipo, ele ia ajudar um tanto nesse quesito, se os caras tivessem perguntado antes. Entende? Sim, sim. Aí o que que acontece? Beleza. Apertaram os botões a louco, eu escolhi um cenário lá. Eles foram parar no dormitório. Aí eu descrevi e tal, cena meio Dead Space. Os caras com cagaço, né? Depois de todo esse rolo de ver uns bichos com cara de porco, aparência de Borg e cara de metal, tudo misturado. Entende? Vindo do além. Aí o que que acontece? Eles conseguiram chegar. Aí eles chegaram na na nave do capitão, na parte do capitão, na no quarto do capitão, eles descobriram a, vamos dizer assim, a fonte de energia da nave, que era uma esfera de Dyson. O que que essa civilização fez? Eles pegaram, fizeram uma esfera de Dyson, ou seja, comprimiram quê? É de Dyson. Pegaram uma esfera de Dyson, ou seja, comprimiram o Sol com uma garrafa de plasma, tal, campo eletromagnético. A própria garrafa de plasma sustentava isso. Tem uma descrição enorme no, no texto da aventura, inclusive depois eu acho que eu vou publicar no show notes desse episódio as duas o link para as duas aventuras. Oh, fantástico. Então, assim, eles aproveitavam que o Sol emitia, além da energia, emitia matéria, eles pegavam deutério e trítio, utilizavam isso para gerar água pesada que alimentava tecnologia de pistão com maior pressão e coisas do gênero. Então era um negócio muito louco. Primeira pergunta que o cara faz, assim, eles encontraram acesso para sala de energia. Primeira pergunta que o infeliz me faz. Tem botões grandes? E vermelho, eu falei. Grande sim, vermelho não. Você vê uma grande chave faca. Adivinha qual é a ideia genial do cara? Vou apertar o botão. Vou acionar a chave faca. Eu falei. A primeira coisa que acontece, vocês veem tudo ficando vermelho. A segunda coisa, começa a aparecer um negócio que em caracteres estranhos, mas vocês percebem que é algum tipo de contador. Nossa, cara. Essa foi a segunda. Essa foi a segunda situação em que eles não rolou um TPK nessa aventura. Por quê? A primeira foi no caso dos PIGs. A segunda, nessa, o que acontece? Eles cortaram o circuito que mantinha o sistema eletromagnético. Sem o sistema eletromagnético, a esfera de Dyson tava começando a expandir de volta. Sim. Pra pessoas entenderem. Uma esfera de Dyson, o que que é? Você pega um Sol e eletromagneticamente você aumenta a pressão dela e mantém essa pressão. Por meio de campos eletromagnéticos extremamente fortes. Você cortou o campo eletromagnético, a tendência é explodir expandir de volta. Isso numa... Obviamente, nas leis físicas reais, seria uma expansão automática. Tipo, os caras iam evaporar ali. Eu ainda resolvi dar um tempo de tentar fazer os caras dar linha na pipa. É, mas tem que ser sempre... Tipo, você só tem aquele tempo pra você jogar com os caras. Né? Um TPK é simples. Você poderia ter feito TPK com os Borgs, mas a questão é... Não, assim, é que como eu peço muito evento, eu sei que galera de evento, se você fizer alguma coisa do tipo TPK... E não for jogador normal de RPG, pessoa que curte RPG por tudo que possa acontecer numa mesa, os caras vão ficar chorando, então... É frustrante mesmo, né? É, aí eu falei, quer saber, eu vou deixar os caras fugir. Deixei, e os caras explodiram a base. Sendo que na aventura, na base, tinha uma cacetada de gente em estado criogênico. Ou seja, essa galera rodou também. E essa galera, se eles tivessem pego tudo lá no início, era pra eles, essa turma, ajudar eles a enfrentarem os pigs. Tinha um arsenal de armas prontinha pra enfrentar esses pigs. Tinham esses caras. Tinha um NPC que podia ajudar toda essa turma. E eles, tipo, não perguntaram nada. Ficaram naquela, vamos resolver na base do eu bato nele. Deu no que deu. É. Bom, eles gostaram. Eu fiquei particularmente frustrado. Então. Olha, só pra terminar. Desculpa, só pra terminar. É sobre a aventura? É, lógico. Ah, tá, beleza. Desculpa. Fábio, um comentário meu pra você. Quando você leva uma aventura no evento assim, principalmente de sci-fi, essas coisas, eu acho que uma das coisas legais quando você quer trazer o lado narrativo pro peso é você tentar tirar o peso dos combates, saca? Talvez se você tivesse feito essa mesma aventura num contexto de que eles são cientistas exploradores... que eles precisavam ir lá e tentar fazer o negócio funcionar e deixar eles totalmente desarmados mesmo, sem nem armas nenhuma, com a única coisa que você pode fazer é improvisar e correr, talvez o negócio tivesse andado. Porque quando você pega um jogador que é acostumado a tudo ser resolvido em combate, mesmo que ele vá pro fade, o que ele vai fazer? Ele vai tentar combate, né? Meio que... É o padrão na cabeça dele, a primeira reação dele. Eu sei. Eu vou falar porque assim, eu tive uma outra experiência com essa mesma em outro evento. Com praticamente a mesma mesa de jogadores, praticamente todos os personagens eram os mesmos. E o pessoal, tipo, eles começaram a ter algumas ideias, do tipo, a gente não tá entendendo nada desses caracteres. Será que eles primeiro conheceram esses NPCs que eu falei? Será que eles não podem dar uma ajuda? E tipo, um dos personagens, que é uma menina dessa raça, que também tava em estado pirogênico, mas enfim, voltou à vida e tava tentando encontrar outras pessoas desse povo. Ela falou, eu não tenho como traduzir automaticamente, mas o que eu posso fazer é dar pra vocês, tipo, uma tabelinha de palavras comuns. Entende? Entendi. Eles iam ter eles teriam um aspecto pra usar e beleza, investigar, começar a achar as coisas. Sim. Eu acho que talvez. Então, é por isso que eu achei frustrante, porque, tipo, mesma mesa, mesma aventura, quase todas as fichas iguais, só o pirata que não tava, e partiu pro TPK. Pra duas situações em que eu quase matei todo mundo. E sério, eu fiquei me segurando pra não matar e eu não duvido que se o Rafael tivesse nessa mesa, ele tinha mandado. Tinha feito essa galera derreter na esfera de Dyson, cara. Na esfera de Dyson, cara. Não duvido nada. Mas enfim. Não, mas eu acho que você fez a condição correta. Tem experiências ruins mesmo, Fábio. Eu acho que todo mundo já passou por experiências assim. Sei. Eu passei por uma experiência assim também. É complicado. Então, aí pra terminar, eu ganhei uma aventura pra que, curiosamente, eu não tenho Pathfinder. Como brinde pra ter participado no Internacional. Eu acho que eu vou dar uma lida nela, quem sabe uma adaptação de RPG. Agora manda, FIFA, a tua experiência aí da parte do Nacional do RPG. Beleza. Galera, eu quero começar dando boas notícias pra vocês. Eu entrei em contato com muitas pessoas, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas muitas editoras mesmo. Inclusive algumas que já estão trazendo coisas para Fate, que vai rolar aí no final do ano, começo do ano, talvez. Que estavam presentes no evento. Então vai rolar muita novidade no podcast futuramente. Nós teremos muitas entrevistas bacanas, assim como a gente teve com o Matheus recentemente. A gente vai ter outras entrevistas sobre outras coisas, com muitas novidades para vocês. Então essa foi a minha maior contribuição como Fate Master, né? Porque eu acabei não levando aventura nenhuma. E o motivo pelo qual eu não levei aventura nenhuma, eu assumo que foi por um pouco de medo. Porque era esperado, já da minha parte, que não foi meu primeiro EIRPG, que você chegasse lá e tivesse muita galera jogando Pathfinder, D&D, ou qualquer coisa assim. Até porque a Devir trouxe o Pathfinder e ela subsidiou a Role Players esse ano, né? Ou seja, a Role Players estava comissionada pela Devir para fazer o circo pegar fogo e promover o Pathfinder no mais Pathfinder possível. E foi exatamente isso que eles fizeram. Cara, o evento tava a parte de RPG estava lotada, cara. Eu que dei rolê no evento todo, eu posso garantir para vocês sem medo de errar. A parte mais cheia do evento, depois que acabou os cosplays, era do RPG e do board. E apesar de tudo, gente, parece que a parte do RPG era pequena, mas não era tão pequena assim. Tipo, você podia dizer que tinham, eu acho que umas 4 ou 5 divisões grandes. Você tinha o lado mais otaku, a parte do Brasil Game Show, lá da parte do videogame. Parte do que a gente não foi, então a gente não vai falar muito sobre ela. A gente vai ficar devendo games, galera, eu não vi nada. Olha, pelo que eu vi em entrevistas e uma lida assim por fora, na internet, é aquela coisa típica, demonstração de jogo, alguns jogos antigos, consoles, cosplayers relacionados a jogo, então tudo bem, é aquela nada de novo no front. Aí tinha parte da Brasil Comic Con, que foi absorvida pela Anime Friends também, que era onde tava a galera da Panini, a galera da Mitos, a galera da Giagostini, e tava uma parte legal, mas ainda era muito assim, pessoal se movendo. E você tinha, e aí tinha o RPG, que tipo, a galera tava lutando o tempo todo. É. E lotando mesmo, eu devia ter tirado foto, cara, porque tava espumando mesmo, as mesas estavam cheíssimas, as mesas da Holy Players, cara, quem, se alguém da Holy Players ouvir a gente falando aqui esse podcast, meu, vocês estão de parabénsíssimo, cara, foi muito legal, o lance de como vocês conduziram o desafio Goblin foi muito legal. É, só antes de falar do desafio, porque eu participei do Nós é Goblin, eu gostaria de dar alguma menção honrosa aos os boards, que esse ano tiveram muito fortes lá, né? Com a presença da Funbox, e eu acho que a Funbox estava com um dos stands mais bonitos ou chamativos do evento, como um todo. Olha. Eles se prepararam para a chuva, eles compraram um box que ele tinha uma escadinha extra, então ninguém molhava o pé, né? É, ninguém empuçou, ficou com o pé empuçado, que nem eu. Só na Funbox. É. A Conclave também tava com o com um chão pra cima também. Uhum. Não foi a única, né? E tinha muitos jogos pra demonstração de todo mundo. É, tinha também, eu não sei se você chegou a ver, pessoal da Grow Tav, eu marquei, eu devia ter ido lá de novo, porque eles chegaram a comentar comigo que iam fazer demonstração de Catan, que eu sempre quis conhecer e marquei. Cara, teve campeonato de Carcassone, cara. É, o de Carcassone eu tava sabendo, do campeonato de Carcassone. Que foi comissionado pela Devir, inclusive. Aham. Uhum. É... Então, opa, deixa eu então, o... A Galápagos tava lá. Tava, Galápagos. Gigante. Também você não molhava o seu pezinho na Galápagos, porque eles colocaram mais alto. Ah, falando das editoras de RPG, cara, na Jambô eu tive o prazer de conversar com o Saladino. O Saladino foi um dos caras que tava por trás da Dragon Brasil e da Tormenta. É, falei bem ou falei mal, mas pra mim esses caras são as minhas referências, porque eu aprendi a jogar RPG pela Dragon Brasil, né? É, ela alimentou muito meu RPG durante muitos e muitos anos. Então, pra mim, foi uma alegria falar com o Saladino, cara. O Trevisan tava lá também, o Cassaro. O Trevisan, eu vi ele tirando foto lá da gente, nas mesas. Eu só não cumprimentei ele, porque exatamente na hora que ele tava tirando as fotos e tal, eu tava mestrando o Destino dos Desenhos Animados. Eu tava bem compenetrado em mestrar, então... Eu preferi não falar nada na hora. Eu vi o Cassaro e tal. A galera tava lá. Fale o que quiser também. Os caras do Trio Tormento, eles são muito presentes na comunidade do RPG. Eles não falam. Escreve muito a eles. É, tanto o Old quanto o New Trio, né? Que eles brincam. Que você tem o trio antigo, Saladino, Trevisan e Tartaro. E tem o novo, que é o Caldera, o Salvati. E tem mais um outro, né? Então, porque tem o novo trio Tormenta, que é os caras que pegaram o cenário do Tormenta depois lá dos livros do Caldera. Ah, legal. É, eu realmente desconheço, tá? Eu assumo então, que eu segui muito Tormenta quando eu era mais jovem, mas... É que nem eu, você curtia mais o Old Tormenta, que era aquela coisa mais encanada, mais cara de Final Fantasy clássico e não essa coisa aqui. Não, eu simplesmente fui perdendo interesse por causa da quarta edição, cara. A quarta edição então, acabou com o pique jogar D20. Aham, eu tenho que admitir que eu fui vítima disso também. Enfim, cheguei a ver, até eu cheguei a pensar em comprar o Pathfinder, mas 180 pau não dá. Era muito caro. E fica uma crítica aí, porque a New Order tá trazendo o 13ª Era, que é tão grande quanto o Pathfinder, por R$100, né? É, e eu fiquei... E agora eu vou fazer um outro meia-culpa, que faltou dinheiro pra eu comprar uma cópia física do Dungeon World em português. Eles estavam vendendo a R$65. Eu tenho... Não, é que eu também tenho PDF, então como não é... Não, eu tenho físico. Uhum. É, eu tenho PDF, então não é muito a minha praia eu ter o meu Fantasia Medieval, então eu deixei quieto. Mas enfim. Então, e agora deixa eu falar sobre a experiência Nós é Goblin. Eu tava com o Vitor, um grande amigo meu de infância e narrador, eu jogo na mesa dele, e o Estevam, também um grande amigo meu. E nós três... Só um minuto, Estevam, da comunidade do Fate. Estevam Queiroz. Abração, Estevam. Nosso super ultra diagamador, Hyper Plus, que escreve aventuras quando a gente não enche ele de coisa pra diagramar. Beleza. E a gente jogou então o desafio Nós é GOG. Cara, o desafio foi o seguinte: eles montaram um tabuleiro, os quatro jogadores que estavam presos na mesa, teve um aleatório que foi jogar com a gente, e nós quatro tínhamos uma missão de fugir da cidade. Nós quatro eram goblins, a nossa vila goblin estava sendo invadida por heróis, e a nossa missão era fugir com os goblins operários e levar os tesouros goblins. Aí tinha uma pontuação, e a maior pontuação do evento iria ganhar, cada um dos participantes iria ganhar um livro do Pathfinder. Era do evento ou era de cada rodada? Do evento. Evento inteiro. De todos os dias do RPG? É, de 6 dias, é. Quatro livros do Pathfinder é dinheiro pra caralho. Então, olha isso aí, então, ô Felipe. Aquelas coisas que a gente comentou, que você falou lá sobre a questão das pontuações e tal, então vamos fazer um favor, não entrega, porque senão depois a galera vai querer nosso fígado dos dois aqui. É, não, eu não vou contar sobre isso, até porque esse podcast vai entrar agora. Cara, a aventura muito legal, eu me diverti pra caralho. Existem alguns elementos na aventura que ocorrem, que fazem com que ela se torne extremamente dinâmica e uma ampulheta contra o tempo. Porque a cada X minutos acontece um evento que deixa a aventura mais legal, que eu não vou contar o que é. O pessoal muito animado, o Bruno da Roller Players muito animado, cara, o cara ia gritando o tempo todo lá, tocando corneta e tocando verdadeiro puteiro. O Dudu que narrou pra nós, puta narrador legal, foi bacana. Desculpa por dar você, só por um abraço. Bruno Cobb, nós amamos a Role Players. Vai, Role Players! Desculpa. Não, tudo bem. E foi super legal, cara. O evento foi maneiríssimo. O pessoal da Role Players tá de parabéns. Eu acho que eles são geniais no que eles fazem. Espero que eles continuem fazendo isso. Porque, queira ou não, eu não tenho direito de falar mal deles, porque eu não tive paciência para organizar e querer divulgar o RPG, por exemplo. O Fábio ainda já teve a maior coisa de lá, mas os caras são aqueles que sempre estão lá, estão sempre dando a cara, estão sempre ensinando com paciência, entendeu? Tolerando os jogadores noob de primeira viagem que nunca jogaram RPG e não sabem o que tá rolando. Então acho que eles têm o mérito deles, meu. Se você quer criticar roleplayers, faça o melhor primeiro para depois criticar. Bom? É, aquela história, você quer brincar, não sabe brincar, não desce pro play. E eu tenho uma política mais ou menos assim, sabe? Aquele que critica é porque nunca fez, cara. Porque se ele fizesse, soubesse a dificuldade que ele ia criticar. É, ok então. Ah, beleza. Aí a aventura foi massa pra caralho. Gostei pra caramba dela. Foi puta legal. Mas aí que vem o adendo. Que vem aonde o Fate entra em tudo isso, a forma de jogar, né? Ficou claro pra mim isso já há muito tempo, mas eu nunca comentei isso, que tipo, a forma de jogar um sistema D20 é uma coisa muito materialista, né? Tipo, você teve toda a aventura, você passou em uma vila, a vila tava lá, tinha os quadradinhos, então toda rodada você movimentava o seu personagem e andava e fazia as coisas. Aham, uhum, tem o lado da combate, né? Uhum. A gente não chegou a ter interpretação mesmo. Eu mesmo tentei interpretar, eu coloquei o nome do meu Goblin, eu coloquei o nome do cachorro Goblin que tava com a gente. Eu tentei fazer as coisas mais interpretativas, mas você percebia que muitas das coisas eram mais, tipo, vamos rolar o D20 pra atacar. Que não tá errado, é um jeito de jogar, entendeu? É o lance no D20, todo mundo sabe, é mecanicista. Eles nunca negaram isso, principalmente 3.5 e muito mais o 4.0. Agora no 5 eles estão tentando dar uma amenizada e tal, mas... D&D veio de um wargame. Então... o que não é errado, a gente não tá criticando, é só um comparativo. E aí o que acontece, o que eu acho que eu senti, que narrar Fate pra uma comunidade dessa é... tem os seus truques, porque eles estão acostumados a sempre resolver as coisas por combate, né? A sempre buscar a solução para as coisas da forma bruta. Tipo, seja da forma de você chegar escondido e matar, seja da forma de você desviar, mas sempre, dificilmente você tenta rolar uma diplomacia para resolver, né? E até ficaria sem graça porque o mecanismo de diplomacia é muito mais pobre em comparação com o mecanismo de combate, né? Tipo, uhum. Você não tem CA pra diplomacia, você rola um teste de dificuldade, olha lá e tá beleza. Então tem todo esse lance, cara. É uma parada bem interessante também, se você pensar. Então, acho que a minha maior contribuição é essa. Narradores, se vocês têm jogadores de D20, pensem como jogadores de D20 para escrever as suas coisas. Não pensa que você vai conseguir escrever um super texto legal contando, esperando que eles vão ter uma proatividade, vão resolver as coisas com ideias bacanas e não com combate, porque eles são condicionados a sempre fazer isso, a sempre lidar com as coisas do combate e sempre focar esse aspecto. E não tem nada de errado com isso, mas você sempre tem que ter noção disso, que quando você for narrar para um grupo desse, que essa é uma mentalidade deles que você precisa trabalhar para que eles comecem a pensar em alternativas, o que não é trivial. Uhum. Então, ok. A gente já falou dos comentários do Fate e tal. Agora, vamos lá. O evento, assim, em termos de infraestrutura, é agora que a gente vai pegar, agora que vai rolar o aspecto. Vamos detonar a Yamato. Quem invoca primeiro, você ou eu? Olha, pessoal, é o seguinte. A gente chegou lá 10 horas, a gente queria aproveitar tudo do evento. E o portão do evento só abriu às 11. Só que 15 para 11, mais ou menos, começou a chover. E, bicho, chover puta torrente... que pariu, cara. Ó, só pra constar, gente. Choveu torrencialmente, como eu disse anteriormente. Eu vou falar pra vocês. Olha a minha situação. Eu falei que eu tava de cosplay de Roger Rabbit. Falei que tava usando pantufas e que elas chegaram úmidas e molhadas. Só que tem um detalhe que eu não contei até agora. Por baixo das pantufas eu só estava usando meia. E elas inundaram. Você imagina como ficou meu pé. Porra, Yamato. Caralho, mano. Quando fazer um evento desse, vamos, por favor, ser um pouco mais dinâmico, né? O portão abre às 11. Tudo bem, mas o portão abre às 11 com ressalvas, né? Com uma chuva, custa abrir antes. Tá ameaçando... Começou a dar uma garoa mais fraca. E foi assim, gente, também, ó. Olha só. O problema não foi só a chuva torrencial. Tipo, se fosse aquela famosa chuva paulistana que cai, desaba do além e... Tipo, invocou o aspecto da chuva paulistana. Ah, você acabou de tomar dano por água. Você acabou de sofrer a consequência molhada até a alma. Beleza. Mas não, eles começaram chovendo. Começou a coisa com uma garoinha. E foi intensificando até o ponto que entrou em uma chuva torrencial. Esse foi o problema. Faltou uma iniciativa ali do staff pra tá arrumando as coisas. Se eles abrem o portão às 10 e ao evento às 11, cara, eles ficam acumulando pessoas durante uma hora pra depois elas poderem entrar no evento. Entendeu? Ano que vem não vou chegar antes das 11 no evento, cara. Porque vai abrir o portão só abre às 11 mesmo? Então foda-se. Eu cheguei um tanto mais tarde porque... Eu cheguei mais cedo porque tinha um lance que você tinha que chegar lá no IRPG. Como eu fui mestre voluntário, eu tinha que saber em que local ia mestrar, em quais das vezes que ia mestrar. Eram poucas mesmo, mas tipo, você tem que ter uma certa organização e tal. E tava bem organizado, né? Nesse ponto, eu acho que é o terceiro evento que eu vou que o Bruno Cobb tá organizando. O Bruno Cobb e o pessoal da Roleplayer. Nesse ponto, eles são imbatíveis. Eles sabem organizar muito legal o evento. Computador, pessoa pra te receber, pessoa pra explicar tudo direitinho. O espaço, por exemplo, eu fui com o mochilão, eu pedi pro Bruno e tal, eles gentilmente liberaram pra deixar a mochila enquanto eu ia comer e tal. Eu vou aproveitar esse espaço pra fazer. Já que a gente já desceu a ripa de um lado na Yamato, eu vou dar uma passada de cabeça. A parte de alimentação tava mais bacana esse ano do que em outros anos. Em outros anos era aquela coisa típica de evento de anime. Mup, cup noodles e comida japonesa. Esse ano tava um pouco mais variado e tinha inclusive locais que estavam até bem tranquilos. Tipo, eu comi tinha um pessoal fazendo macarrão, assim, ravioli, capelete, coisas do gênero. Eu comi lá, paguei 10 reais. Era um... era uma porção e mais um suco, na verdade, um daqueles sucos tipo Tampico, essas coisas. Pra ser mais exato, o suco da Dolly. Mas caprichado, gostoso, bem feito. Pô, e pra um evento grande assim, que é conhecido por enfiar faca, um preço... é, na alimentação, né? A alimentação tava legal. Isso tava inegavelmente bacana. Tava muito legal esse quesito. Eu vou ser sincero, eu não tenho nada do que reclamar da Yamato nesse quesito. Ah, depois eu fui descobrir que tinha uma área de guarda-roupa. Não, de guarda-roupa eu sabia. Guarda-roupa. O locker. Ah. Eu não sabia do camarim. O que que acontece, para as pessoas entenderem? O Felipe até viu, eu cheguei, eu tava com a camisa e a calça do Roger Rabbit, que eu troquei na rodoviária do Tietê. Que era o local que era mais fácil pra me trocar. Ou seja, eu andei um tanto no saguão do Terminal Tietê, mais o metrô e mais um tanto até o Campo de Marte, vestido com uma calça com pompom de coelho e uma camisa de pelúcia branca. Então, aí depois é que eu fui descobrir. Só que aí eu não vou culpar a Yamato, isso foi desinformação minha. Tanto que quando eu fui embora, eu tirei toda a roupa lá. Pus a minha roupa civil de volta lá. É. Basicamente era isso. Eu, antes de encerrar, eu queria lembrar uma coisa. Lembra que eu falei do cosplay? Pra provar que cosplayer não tem idade, a gente falou muito de adulto, de criança, da menininha de Frozen. Tinha um senhor. Eu tirei essa quando eu saí da. Eu fui comer. Eu tinha acabado de avistar o Destino dos Desenhos Animados. Um senhor de idade, cosplay de cangaceiro, velho. Eu vou mandar a foto pra você ver. Que animal, cara! Eu tirei a foto, mas lindo, assim. Muito bem feito, muito divertido. Ó, eu tô mandando o link pra você aqui no chat do Facebook. Oh, bacana, cara. Isso eu quero ver. Olha só, eu já acabei de mandar o link. Eu vou postar genial, no Facebook. Mano. Muito lindo, muito bacana, gente. Tinha uma senhora também de Minerva McGonagall. Tinha muito cosplay. Tinha mãe com cosplay daquela Mérida do Brave. Enfim, tava muito divertido, tinha diversão pra todos os gostos. O pessoal. Desculpa. Eu joguei board game lá também, testei o Camel Cup, o pessoal da Conclave lá. Mano, a minha avaliação do evento, cara, pra mim foi o melhor evento do ano até agora, tá? Sem demagogia, sem encheção de saco. Não, eu adorei o evento. Tirando os pormenores. Tirando essas coisas que a gente desceu a linha na Yamato, e tirando, óbvio, a questão do custo, que também tem um detalhe, né, gente? A gente reclama que é 60 reais, mas vocês têm que pensar que o aluguel do Campo de Marte, mesmo com o Campo de Marte, e é na área militar, gente, vocês têm que botar na cabeça que é a área militar. É a área militar do evento do... Para as pessoas entenderem, na onde é feito, para quem é de outros locais, o Anime Friends é no Campo de Marte, que é um campo de pouso de pequeno porte e é uma base militar da aeronáutica. E tem a área civil, que é onde estava rolando pouso e decolagem normalmente, inclusive às vezes você via os aviões descendo e subindo, e a parte militar, que é onde é o Anime Friends. Então vira e mexe, tinha soldado lá, os caras de farda e tal, cuidando do evento. Então você vê que não é uma coisa tão simples e tão barata quanto aparenta. E outra, se você se programou, dava pra comprar por 30, né? É, e tinha a questão de que você compra por 30. Até isso fica a dica. Se você comprar por... você levar 1 quilo de alimento, não vale açúcar ou sal, eles deixam bem claro. 1 quilo de alimento você pode pedir a meia mesmo sem ser estudante. Então, assim, é um evento que vale... No nosso ponto de vista, valeu a pena, foi divertido. A gente curtiu, teve as coisas... Porque assim, a gente além de RPGista é nerd, bem nerd. Então aproveitou de várias formas. É um ponto que foi muito divertido pra gente. Oi, cara, gente, foi muito bom. E aí, mais alguma consideração? Não, Fabel, eu acho que a gente falou tudo que dava pra ter falado do evento. Quero mandar um abraço pra galera, pra toda a galera lá. Infelizmente eu não vou citar nomes porque Alguns são confidenciais, então se eu começar a falar nomes de um e não falar nome de outro, vocês podem até sacar quem é. Ok. Então, queria mandar um abraço aí pra todas as pessoas que tiraram fotos com o Roger Rabbit. gente, tem... Não, tirando a massagem de ego pro pessoal da Role Players, que eles mandaram muito bem. O stand da Jambô tava muito legal. O pessoal aí de todas as empresas de RPG, tava todo mundo, você vê que tinha um afinco lá. E outra, falem mal do Devir, mas foi a Devir que pagou pra Role Players fazer o evento, então... Rapidinho, uma parte que eu esqueci de falar. Tinha uma área, a área de usados, não tava deixando nada a dever para as antigas edições do Internacional. Eu não comprei nada porque, particularmente, a única coisa que me interessou era um cara. Era que eu via um bando de pocket, eu achei que ele tinha três pockets do Channeling the Dreaming, que eu tenho. Só me faltava um. E justamente esse um não tinha. Mas na parte de RPG você tinha DC Role Master, você tinha. DC Roleplaying, você tinha Traveler, você tinha. Um monte de coisas legais que dava pra escavar lá. Nossa, tinha mesmo, cara. Muita coisa bacana. É que assim, pra mim não me interessou particularmente nada, então eu preferi não pegar nada. Mas pra quem tava afim de escavar coisa, pra quem tá afim, porque ainda tá rolando, vale muito a pena. Vai lá, dá uma escavada. Mano, e outro, os otakus são muito legais, cara. Tinha muito free hugs, né? Tipo, abraço de graça. Tem muito dessas coisas. Galera muito aberta, mas ninguém negava foto, cara. Você chegava e falava, tira foto comigo, você tirava foto com a pessoa. Teve até. O pessoal com plaquinha perguntando quem que era melhor. Aí tinha um cara que tava escrito assim, né, Naruto Dragon Ball. Eu falei, porra, achei que você falou Cavaleiros. Não. Sempre tem essas coisas pra quem não conhece um evento otaku, é sempre assim, tem essas piadas. É muito receptivo, cara. É sério, gente. Vai sem medo. Pelo menos assim, você vai ter uma tarde agradável. Vai ter uma tarde agradável de diversão. Só torcer para não chover. Verdade. Beleza, então. Então, a gente fica assim. Bom, a gente fecha esse podcast. E vou estar publicando assim que possível. Beleza, pessoal. Um abraço pra vocês. E espero que vocês possam ainda ir na semana que vem, porque vale a pena. Falou então, gente. Até mais. Tchau, tchau.